quatro cabeceiras. E se ele me desse bola, eu casava de primeira. Gostoso e bom, é a raça pé ligeiro. Você me namora um pouco, eu te quero o dia inteiro. Gostoso e bom, é a raça pé ligeiro. Você me namora um pouco, eu te quero o dia inteiro. Chega logo, não demora, quero você só pra mim. Olhar matreiro, feito onça na estreita. E se ele me desse bola, era combinação perfeita. Gostoso e bom, é arrasta pé ligeiro. Você me namora um pouco, eu te quero o dia inteiro. Gostoso e bom, é arrasta pé ligeiro. Você me namora um pouco, eu te quero o dia inteiro. Você me namora.